Hoje nós estamos onde estamos. Estamos com os compromissos que nós temos. E pessoas dependem de nós. A nossa vida depende de pessoas. Também não nos caberia nenhuma atitude louca de largar tudo e buscar um novo estilo de vida, largando compromissos para trás. Porque todos que nós atraímos para a nossa vida e se tornaram dependentes de nós, passam a ser o nosso presente. E o que será do futuro deles determinará também o nosso futuro. Por isso que nós nos encontramos hoje numa situação em que talvez chegamos à conclusão: eu busquei para a minha vida um contexto que não era o ideal, não era aquilo que realmente eu precisava buscar na minha existência. Mas é o que eu tenho agora. Eu não posso abandonar simplesmente. Eu não posso jogar tudo para o alto e buscar uma nova vida. Muitos que fizeram isso ao longo da história da humanidade, abandonando compromissos, deveres, responsabilidades assumidas, reencontraram esses mesmos deveres nas experiências futuras, dentro da própria existência ou em existências futuras, através da reencarnação. Por isso que nenhuma dessas reflexões nos deve tirar da certeza de que, se hoje nós estamos com determinados compromissos, sejamos íntegros na execução deles. Se tivermos que deixá-los, que façamos da forma sábia, da forma equilibrada. Vamos abrir mão de uma responsabilidade? Vejamos as consequências que terão a partir daquilo. O quanto a vida das pessoas serão afetadas.